você nem me dizer que a saudade está em seu coração. Cicatrizes tão profundas em tua alma, e a todo instante você perde a calma. Na janela dos teus olhos posso ver a tristeza refletir em teu olhar, e as cicatrizes só irão sarar quando você voltar. Saudade está em seu coração. Cicatrizes tão profundas em tua alma, e a todo instante você perde a calma. Na janela dos teus olhos posso ver a tristeza refletir em teu olhar, e as cicatrizes só irão sarar quando você voltar.